Bodega do Maguila. Volta já. Bodega do Maguila. 104.5. Todo mundo se liga aqui. Meio-dia e 35. Vem aí, dia 1º de março, sábado de carnaval. Na quadra do Zé Pereira, em Dourado. O maior sábado de carnaval da região. Com Zé Dácio e banda. Quem diz que o vaqueiro não. Junte seus amigos e venha dançar muito forró e cair na folia do carnaval na quadra do Zé Pereira em Dourado, ao som de Zé Dácio e banda. É sábado, dia 1º de março, sábado de carnaval, na quadra do Zé Pereira em Dourado. Será imperdível. Realização Zé Pereira. Agora aqui em Santana, contamos com Fabinho Turismo. Viagens particulares para qualquer lugar. Conforto, qualidade e responsabilidade. Peça seu orçamento sem compromisso. Não esqueça, na hora de fazer qualquer viagem, procure o Fabinho Turismo no telefone WhatsApp 0 operadora 88 996 02 9903. Vou repetir, 0 operadora 88 996 02 9903. Fabinho Turismo, conforto, qualidade e responsabilidade. HB Móveis, tudo para o seu lar. HB Móveis, esse é o seu lugar. Os mais lindos móveis e eletrodomésticos com HB Móveis, sua casa é um sucesso. Tem qualidade, total atendimento, sempre especial. Tudo de bom pra você. Móveis e eletros é na HB. HB Móveis, na rua José Mariano 10, em Santana do Acaraú. Fone 3644-1469. Tudo para o seu lar. HB Móveis. A loja Mulher Praiana está com grande estoque de biquínis do PP ao GG, maiores do P ao G, sunga masculina, adulto e infantil, com saída de banhos dos últimos lançamentos da moda. A loja fica na lateral da casa da proprietária Dona Anja Lúcia. Telefone 999868586. Venha conferir e nos fazer uma visita. Aperi Cosméticos e Lingerie. Lingerie masculina, feminina e infantil. Temos perfumes masculino, feminino e infantil das mais variadas marcas como o Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, Natura, Avon, Glossom, Jequiti e Tapoé. Venha nos fazer uma visita. Temos tudo em cosméticos e bijuterias e muito mais novidades para você. Estamos localizados na rua Doutor Manuel Joaquim, Rodagem, próximo ao Posto Famol, no mesmo prédio da padaria Estrela do Norte. Organização Ariana. Para enxergar o melhor da vida, escolha a Ceará Óticas. Temos qualidade e o menor preço. Faça-nos uma visita e confira nossas ofertas. Parcelamos suas compras em até 6 vezes no carnê e em até 12 vezes pelo cartão. Marque já a sua consulta. Ligue ou mande um WhatsApp 0800-591-1151 88 93500-0016 ou procure um de nossos consultores. Aqui realizamos exames de vista todas as quartas a partir das 15 horas da tarde com a doutora Júlia Osterno Neves. Somos conveniados com a Grendene com desconto de 40% para os funcionários podendo parcelar em até 5 vezes. Ceará Óticas, localizada na rua José Leôncio da Ponte 121, próximo ao Mercado Público, Centro, Santana do Acaraú. Frigorífico e mercearia Nossa Senhora Santana. Carne de gado, porco, criação, peixe, frango, tripa de porco, tocinho e cereais em geral. E ainda, lá você compra a melhor panelada da cidade. Ednardo Filho, o rei da panelada. E atenção, o Lira compra e vende gado, carneiro e porco. Rua Doutor Manuel Joaquim, próximo ao antigo Clube dos Operários. Telefone 99709-2267. Organização Lira e Elisa. Música boa? Deixa com a gente. Informações? Deixa com a gente. Diversão do jeito que você gosta? Ah, deixa com a gente. Musical FM. Meio-dia e 39. O pior programa do rádio está de volta. O Nana do Marina. Doutor Vasco Alcaparra.